Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. É DJ, moleque. Mas hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do Relipa. Deixa embaixo, dá um cala, ela passa e zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do Relipa. Baixa embaixo, dá um cala, ela passa e zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Se quiser matar, me mata, que bebeu, eu bebo. Se quiser matar, me mata, que bebeu, eu bebo. É DJ Melri. Essa é a DJ Melri produzindo só sonzão. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. É DJ, moleque. Mas hoje que essa tinha vira puta aqui no vale do Relipa. Baixa embaixo, dá um cala, ela passa e zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra, zarra. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo. Hoje que essa tinha vira puta